ele chega do trabalho, cansado da peleja. Mas quando põe o pé na porta, a coisa fica feia. Onde você andou? Com quem você falou? Por que chegou agora? Por que demorou? E o pobre só tem paz quando está na casa do Senhor. Lá na igreja ele é uma benção, em casa misericórdia. Na igreja ela prega, na igreja ela canta, na igreja ela ora. Mas quando chega em sua casa, irmã, não queira nem saber. Você vai agir igual Tomé, só vendo para crer. Dona Benção é muito crente, é fervorosa, ora veja. É um exemplo de esposa quando está dentro da igreja. Em casa é diferente, a bênção se desvia. Em casa é um problema, acaba a harmonia. E o pobre do marido só vive nessa agonia. Lá na igreja ela é uma bênção, em casa misericórdia. Na igreja ela prega, na igreja ela canta, na igreja ela ora. Mas quando chega em sua casa, irmã, não queira nem saber. Você vai agir igual Tomé, só vendo para crer.